Neste caso, ele permitiu que Satanás tentasse Davi. Satanás foi quem agiu enquanto Deus somente retirou sua graça sustentadora. Assim o grande tentador prevaleceu contra o rei. A ordem foi dada por Joabe, quem, emburrar, em geral, não fosse escrupuloso, não deixou de apresentar em termos fortes. Icrom 21:3. O pecado e o perigo desta medida, e usou todos os argumentos para dissuadir o rei do seu propósito. O fato de contar o povo não foi em si mesmo um ato pecaminoso, porque Moisés o fez pela autoridade expressa de Deus. Mas Davi agiu, não somente independente de tal ordem ou sanção, mas por motivos indignos do divinamente escolhido rei de Israel, por motivos de orgulho e vanglória. Agiu por autoconfiança e falta de confiança em Deus, e sobretudo, por desígnios ambiciosos de conquista, para cujo êxito estava resolvido a forçar o povo ao serviço militar e para averiguar se podia ou não reunir um exército suficientemente grande para a magnitude da empresa que pensava efetuar. Era uma violação da Constituição, uma infração da liberdade do povo, em oposição àquela política divina que exigia que Israel continuasse como uma nação separada. Comentário de Jamieson, Falsete, Andrew W. Annie. Capítulo 9. Primeiro livro dos reis. Tema. Em 2 Samuel relata-se como a nação judaica exigia um rei a fim de tornar-se como as demais nações. Embora contrária à sua perfeita vontade, Deus lhe concedeu essa petição. Neste livro aprendemos a história de Israel sob os reis. Apesar de governarem muitos reis de caráter reto, a história da maior parte deles é de governos maus e de iniquidade. De acordo com a sua promessa em Samuel 12:18-24, o Senhor não deixou de abençoar o seu povo quando o buscava, mas, por outra parte, nunca deixou de castigá-lo quando se separava dele. Autor. O autor humano é desconhecido. Acredita-se que Jeremias compilou os registros escritos por Natã, Gade, Icrom 29:29 e outros. Esfera de ação. Desde a morte de Davi até o reinado de Jorão sobre Israel, cobrindo um período de 118 anos desde 1015 a 897 a.C. Conteúdo. E o estabelecimento do reino de Salomão, caps. 1, 2, 2. O reinado de Salomão, caps. 3, 11, 3. A divisão e declínio do reino, caps. 12, 22. E o estabelecimento do reino de Salomão, 1. A conspiração de Adonias, 1, 38, 2. Salomão nomeado por Davi, 1:2-39:53, IRS 81:3, a morte de Davi, 2:1-11:4, a subida de Salomão ao trono, 2:2-12:46, qual era a condição física de Davi neste tempo, quem procurou tomar o reino, o que devia ter servido de aviso para ele, 2 Samuel 15:1-6, quais foram os seus cúmplices, como foi frustrada a conspiração, porque Adonias não podia tornar-se rei, Icrom 22:9-10, referente ao último encargo de Davi a Salomão 2:1-9. Citamos do comentário de Barr, as instruções especiais referentes a pessoas individuais. Davi comunica-se, não como um homem particular, mas como rei de Israel. O assassinato duplo cometido por Joabe tinha passado sem ser castigado. Quando foi cometido, Davi não estava em condições de poder castigar a Joabe, mas sentia todo o peso deste seu ato, e, horrorizado, proferiu uma imprecação contra este homem, 2 Samuel 13:29. Na opinião do povo, porém, a falta de castigo deve ter sido considerada como um insulto contra a lei e a justiça, e a culpa recaiu sobre o rei. Era uma mancha no seu reinado que ainda não estava apagada. Mesmo no leito da morte, Davi pensa que é o seu dever, como juiz supremo, dar ao seu sucessor uma ordem explícita acerca disso. Fezava na sua consciência e ele desejava que de alguma maneira faze conforme a tua sabedoria, a mancha fosse removida. Além disso, a participação de Joabe na revolta de Adonias devia parecer muito perigosa para o trono de Salomão. Assim como o castigo de Joabe é uma questão de consciência, do mesmo modo foi a recompensa de Barzilai. O que Barzilai tinha feito, o fez para ele como rei, como um ungido de Jeová. Tal fidelidade e devoção à casa reinante devia ser recompensada publicamente e reconhecida em honrosa recordação depois da morte do rei. Em contraste direto à ação de Barzilai estava de Semei. Ele não amaldiçoou Davi como particular, mas o amaldiçoou com a maldição mais pesada, como o ungido de Jeová. Assim, 82 através da Bíblia livro por livro, amaldiçoou indiretamente ao próprio Jeová, porque a blasfêmia contra o rei estava no mesmo nível da blasfêmia contra Deus. 2 Reis 21:10. Ambas eram passivas de castigo de morte. Lê 24:14. É com acento grave Chu 22 e 27. Razão porque Abisai pensou que Semei devia morrer. 2 São 19 e 22. Mas Davi desejava mostrar-se compassivo nesse dia em que Deus tinha mostrado grande misericórdia para com ele, e por esse motivo salvou a sua vida. Não era de pouca importância permitir ao infiel que vivesse perto dele. Não se falou de nenhum exílio. Permitir-lhe que passasse os seus dias tranquilamente sob o reinado seguinte, que nunca lhe foi prometido, teria sido uma bondade que poderia ser muito abusada, abrindo uma precedência de crimes não castigados. De fato, Semei era um homem perigoso, capaz de repetir o que tinha feito com Davi. Quanto aos demais, Davi deixou que Salomão escolhesse a maneira e o tempo de seus castigos, suposto somente que não ficassem impunes. 2. O reinado de Salomão. 1. A sabedoria de Salomão, caps. 3, 4, 2. A construção do templo, caps. 5, 7, 3. A dedicação do templo, capitão 8, 4. A glória e a fama de Salomão, caps. 9, 10, 5. A queda de Salomão, capitão 11. Com quem se casou Salomão? Onde sacrificaram Salomão e o povo por falta de um santuário? 3, 2, 4. Que petição fez Salomão nessa ocasião? 3, 9. Que lhe deu o Senhor além do que pediu? Que versículo da Escritura ilustra isso? Efés 13, 20. Que acontecimento, ilustrando a sabedoria de Salomão, é relatado? Quais eram as condições de Israel e Judá durante o reinado de Salomão? 4, 20. 24. 25. Quais eram as fronteiras dos domínios de Salomão? 4 e 21. 24. Quem forneceu a Salomão o material para construir o templo? Em que ano depois da partida de Israel do IRS 83, Egito começou a construção do templo? Que mensagem recebeu Salomão neste tempo? 6 2.11 e 13. Quanto tempo levou a construção do templo? 6 e 38. Quanto tempo levou a construção da casa de Salomão? O que fizeram depois que o templo foi terminado? 8 1 19. O que continha a arca? Como Deus manifestou sua presença neste tempo. Notem cuidadosamente o sermão de Salomão 8.2.12 e 21, a oração de dedicação de Salomão 8.2.54 e 61. Como se celebrou a dedicação? 8.62 e 66. Quando foi respondida a oração de Salomão? 9. Ele 9. Qual escolha pôs o Senhor ante Salomão e seu povo? 9.4.9. O que escolheu Israel finalmente? Descreva as atividades de Salomão. 9.2.10.28. Descreva a sua riqueza. 10.1.29. Quem causou a queda de Salomão? 11.1.2. A que o conduziram? 11.5.8. Com qual castigo Deus o ameaçou? 11.11. Quando aconteceria isso? 11.12. Quanto de seu reino restaria? Que profeta é apresentado aqui? 11.29. Que oportunidade se apresentou a Jeroboão? 11.38. 3. A divisão e declínio do reino. A maneira mais proveitosa para o estudante aprender esta sessão é fazer uma lista dos reis de Judá e de Israel, anotando em resumo os seguintes fatos: o caráter do rei, o tempo que reinou, os nomes dos profetas mencionados em conexão com seu reinado, e os acontecimentos principais de seu reino. Por exemplo, Judá e Israel. Jeroboão. Jeroboão insensato e injusto, reinou idólatra, etc. 17 anos, o reino dividido. O povo comete idolatria, invasão pelo rei do Egito. A lista que se segue dos reis de Judá e Israel, agrupados tanto quanto possível em ordem cronológica, servirá de guia ao estudante. 84. Através da Bíblia, livro por livro. Judá, Israel, Reoboão, Jeroboão, Abião, Asa, Nadab, Baasa, Elazri, Josafá, Eliacabe, Jorão, Acasias. Qual petição trouxeram a Reoboão os anciãos do povo? Apesar da prosperidade material do reino de Salomão, qual era a condição do povo? 12.4. O que revelou a loucura de Reoboão? O que perdeu por isso? Havia já o princípio de uma separação entre Judá e Israel. 2 São 2.8.11, 19.41 e 21. 2. O que procurou fazer Reoboão para impedir a separação das outras tribos? O que o deteve? O que temia Jeroboão? 12.26. O que fez para impedir isso? 12.27. 28. Desejava a princípio destruir inteiramente o culto de Jeová, ou queria dirigi-lo de outra maneira? Quem lhe sugeriu fazer os dois bezerros de ouro? Êxodo 32:1-4. Onde os colocou? Qual mandamento lhe quebrou? Referente ao sacerdócio. Referente às festas. Quem denunciou o seu pecado? 13:1. 2. O nascimento de quem profetizou 350 anos antes de acontecer? Cumpre. 2 Reis 20:13 e 15. Qual versículo da Escritura a desobediência do homem de Deus ilustra? Cumpre. 13 e 18 igual. 1:8, 9. Que sentença foi pronunciada sobre Jeroboão? Que profecia referente a Israel foi pronunciada? 14 e 15. 16. IRS 85. Consideremos os acontecimentos principais do ministério de Elias, para poder dar um relato completo da sua vida. Citamos do livro Reis o seguinte. 1. Sua mensagem a Acabe. 17:1. 2. Sua fuga ao ribeiro de Querite. 17:2-7. 3. Alimentado pela viúva de Zarefate, ressuscita seu filho dentre os mortos. 17:8-24. 4. Seu desafio aos sacerdotes de Baal. No Monte Carmelo, capitão 18, 5, sua fuga ao Monte de Sinai diante de Jezabel, 19:1-18, 6, a chamada de Eliseu, 7, sua denúncia de Acabe pelo assassinato de Nabote, 21:2-17-29, 8, sua mensagem a Acasias, 2 Reis 1:3-16, 9, sua transladação, 2 Reis 2:1-11, Elias e João Batista são mencionados juntos no Novo Testamento. O último cumprindo o ministério do primeiro com relação à primeira vinda do Messias, Lucas 1:17, Mateus 1:10-13. Elias é o João Batista do Velho Testamento e João Batista é o Elias do Novo Testamento. Seus ministérios oferecem uma comparação interessante. 1. Ambos ministraram em tempos em que Israel se tinha afastado do verdadeiro culto espiritual de Deus. 2. Assemelhavam-se um ao outro na aparência. 2 Reis 1:8, Mateus 3:4-3. Ambos pregavam arrependimento nacional. E Reis 18:21. Mateus 3:2-4. Ambos repreenderam reis malvados. E Reis 18:18. Mateus 14:3-4. 86 através da Bíblia livro por livro. 5. Ambos foram perseguidos por rainhas malvadas. E Reis 19:1. Mateus 14:8. 6. O sacrifício de Elias no Monte Carmelo. E o batismo de João marca um tempo de arrependimento nacional. 7. Eliseu, o sucessor de Elias, recebeu seu poder para o serviço no Jordão. Jesus, o sucessor de João, recebeu a unção do Espírito no mesmo rio. 8. Ambos, no fim dos seus ministérios, cederam ao desânimo. E Reis 19:4. Mateus 11:2-6. Capítulo X. Segundo Livro dos Reis. Tema. O Segundo Livro dos Reis é uma continuação da história da queda de Judá e Israel, culminando no cativeiro de ambos. Temos aqui a mesma história de fracasso do rei e do povo, uma história de apostasia e idolatria. Embora este tenha sido o grande período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. As reformas que se realizaram sob tais reis como Ezequias e Josias foram superficiais.